as 15 no pet. Ninja vai agir, ninja vai quadrar. Quer fazer dinheiro, se adiantar. Pronto pro combate, pra bater de frente. Pronto pro conflito com as 15 no pet. Ninja vai agir, ninja vai quadrar. Quer fazer dinheiro, se adiantar. Ninja faz a correria, altos adianto. Atividade na calada por detrás dos panos. Na fumaça da marola, ninja se esconde. Rápido que nem The Flash pra fugir do zone. Ninja anda mascarado de balaclava. Não usa espada, ninja porta uma arma. Ninja luta pra carai, tipo Bruce Lee. Na hora do box demorou. Pode vir. Ninja todo tatuado, cicatrizado. Marcas de tiro, facada e estilhaço. As donas se derrete, fica doido e se apaixona. Quando vê o bolso dos ninjas cheio de onça. Ágil como samurai, ligeiro igual ladrão. Esperto igual MacGyver, maldoso igual o cão. O brilho da cromada e põe respeito na quebrada. Deixa com o cu na mão, mosca, brito e Osama. Pronto pro combate, pra bater de frente. Conflito com umas 15 no pet. Ninja vai agir, ninja vai quadrar. Quer fazer dinheiro, se adiantar. Pronto pro combate, pra bater de frente. Pronto pro conflito com umas 15 no pet. Ninja vai agir, ninja vai quadrar. Quer fazer dinheiro, se adiantar. Olha lá os ninja, olha os vida louca. Olha os moleque maquinado e de toca. Elemento, vem periculoso na madruga. Se bater de frente é melhor sair na fuga. Deus perdoa, mas os ninja não. Escamado, rupinado, louco na alucinação. Preparado pra bater de frente com os gambek. Clec, seja o que Deus quiser. Ninja de capo some no meio dos barracos. Cana quer ver, mas não pega fuga depois do ar. Assalto preparado pra morrer e matar quem reagir. Pistola com pente alongado, não fique na reta pra não se ferir. Especialista no crime, altos contato, responsas 40 entupidas, as vagaba e as onças, assim que é. Confronto entre os ninja, bicho solto. Tiros e mais tiros, sempre sobra um ninja morto. Pronto pro combate, pra bater de frente. Pronto pro conflito com umas 15 no pente. Pronto pro combate, pra bater de frente. Pronto pro conflito com umas 15 no pet. Ninja vai agir, ninja vai quadrar. Quer fazer dinheiro, se adiantar. Pronto pro combate, pra bater de frente. Pronto pro conflito com umas 15 no pet. Ninja vai agir, ninja vai quadrar. Quer fazer dinheiro, se adiantar.